uma ameaça foi detectada. Segura esse saco de potinho nas costas, papá! Restaura os padrões de fábrica do coração. Uma lixeira, talvez um apagão, que apague essa miséria sem ser com litrão. Um antivírus para bloquear essa bagaça, dizendo que uma ameaça foi detectada e te exclua da minha vida, sua ingrata. Se eu deletar você de mim, creio que eu posso ser feliz e ter uma vida normal, sem pensar na vidinha de casal. Talvez se eu pensar um pouco em mim, perceba, sou mais que isso aí, e possa me valorizar. De uma vez por todas eu vou ter que superar. Supera ele de uma vez, bebê. Ele não te merece. Zé Marcelo, pior versão. Um antivírus para bloquear essa bagaça, dizendo que uma ameaça foi detectada e te exclua da minha vida, sua ingrata. Se eu deletar você de mim, creio que eu posso ser feliz e ter uma vida normal, sem pensar na vidinha de casal. Talvez eu pensar um pouco em mim, perceba, sou mais que isso aí, e possa me valorizar. De uma vez por todas eu vou ter que superar. Já falei, você não esqueceu ele ainda? Toma as cachaças que eu tenho certeza que você vai esquecer. Cuidado pra não lembrar, viu?